Game Track Podcast. Aumentem o volume do seu videogame, está começando mais um Game Track aqui no Meia Lua X pra vocês, galera! Eu que tô puxando hoje, porque eu sou muito mais lindo que os Alves, eu tô mais Alves. Eu sou rica, cala a boca. Rica! Então, esse é o cast número 41, vamos aos nossos convidados. Maggots! Aqui é os Alves e eu acho o Age of Empires 2 muito melhor do que StarCraft 1. É, deve ser. Oh, meu Deus! Deve ser. Acredito que eu vi isso. Maggots! Aqui é o Will, Black Music, e Zerg é toda pessoa que ainda não jogou esse jogo. Nossa, puxou agora. Nossa, sacanagem, hein? Olha a Tabris, toma essa. Na verdade, Zerg é todo coreano, né, cara? Puta que pariu. Maggots! Aqui é o ENIAC, good luck, have fun. É, isso aí. Boa. Essa foi boa. Maggots! Fala, galera, aqui é o Tabriz, sou Zerg, não sou coreano, e vou pegar tudo os termos. Pau no rabo aí. Challenge accepted. X1. 1x3. Pode vir. Ô, louco! Aguenta 3? Maggots! E aí, galera, aqui é o Excel. E se fosse eu em Tarsonis, eu teria destruído o Psyduck. Agora, quem não jogou o jogo, se fode aí, porque não vai saber do que eu tô falando. Psyduck? Psyduck. Psyduck. Bom, galera, estaremos falando aqui de StarCraft, essa maravilhosa série fantástica que vai chegar agora a joia da coroa para melhorar ainda mais, né, o que foi as inovações trazidas pelo StarCraft 2, que é o Heart of Sworn. E falaremos sobre isso, muito mais histórias, personagens, jogabilidade, logo após os e-mails e comentários. Fiquem aí. We require additional mails. Então, galera, começando mais uma leitura de e-mails aqui no Game Track. Estou aqui com o lindo do Excel. Mais lindo impossível, principalmente agora que a gente está de férias, né, negado? Justamente, eu tô de férias eternamente, né, só do trabalho, ou seja, eu quase faço nada, né? É, deve trabalhar, o cara fica jogando WoW, galera, e vem falar que tá trabalhando. Eu me matando com os processos, o cara, ô, onde que eu upo não sei o que lá? Vai se fuder, velho. Mas enfim, né? Então vamos aqui pra leitura do podcast referente ao Game Track número 40, super especial, abordando o jogo Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ocarina of Time, óbvio. Foi muito bem aceito pela comunidade aí, o pessoal gostou bastante. Muito bem aceito pela comunidade, cara, eu, sério, é tipo programa carente, né? Aqui pra nossa comunidade, tô trazendo podcast. Então, teve bastante comentários, né? Tivemos bastante download. Esse cast agradou bastante gente. A gente imaginou que ia ter uns haters da Nintendo enchendo o saco, mas não tivemos nenhum. Teve só o pessoal ali falando, ah, não gosto de Zelda, não gosto disso aqui, né? Não só agradou o pessoal, como agradou a nós mesmos gravando, né, cara? O que foi ótimo. Mas antes da gente começar a ler os comentários e os recadinhos, os e-mails, etc. assim, vamos passar algumas mensagens aqui pra vocês. Primeiramente, nossa próxima edição do Game Track, ela vai ser especial de fim de ano. Não vai ter uma numeração como esse, que é o 41. Vai ser um especial de fim de ano. Aí o 42 só vai ser no ano que vem. A gente até comentou na última leitura de e-mails que a gente ia colocar uma votação aqui pra vocês, votar qual seria o formato ideal pra esse podcast. E vocês votaram, muito obrigado pelo empenho de vocês fazendo, participando dessa votação. Muito obrigado pela ajuda, galera. Por um momento a gente ficou com muito medo de falar, pô, a gente não vai ter o respaldo, não vai conseguir definir. Mas valeu mesmo por ter ajudado. Continuem votando, continuem dando opiniões. Praticamente 50 votos ali. A gente colocou três opções, né? Uma que seria os melhores momentos do Game Track de 2011, que teve 6 votos. Em segundo lugar ficou os recadinhos felizes com pedidos de música. Então não achei nome mais criativo pra isso, que recebeu 7 votos. E o selecionado por vocês foi o Awards, pra gente fazer o próximo podcast, né? Falando sobre o melhor e o pior do ano, né? Mas não assim, galera, não é tipo higiene da vida, não. É o que cada um jogou de melhor e o que cada um jogou e falou, achou que foi a pior coisa que jogou no ano. Isso, não necessariamente ser um jogo desse ano. Exatamente. O que foi a melhor coisa que você jogou no ano? O cara pode falar que foi Golden Axe, cara. E além disso, a gente, além de fazer esse pior e melhor do ano, a gente vai fazer o que eu mais quero jogar no ano que vem. Não necessariamente o jogo do próximo ano, sim um jogo que você queria estar jogando esse ano. Sei lá, o Batman Arkham City, que você vai poder só jogar no que vem, só. O que eu mais quero jogar no que vem é Gamão. É. Nosso próximo recado é do Snake Theater, ou Snake Titi. É, peito de cobra. É, peito de cobra, Snake Titi. Uhum. O nosso querido Snake Titi soltou mais um vídeo, dessa vez com participação minha e do Zabuzeta. Galera, confira, tá legal. A gravação foi muito boa, a gente conseguiu ressaltar uns detalhes bacanas sobre os jogos que a gente fez. Isso que foi tematizado em expectativa versus realidade, né? O tema não era bem esse, a gente trocou meio em cima da hora. Uhum. Não como bem. Enfim, ficou legal, dá uma conferida, é bacana. É um formato multimídia muito legal, a galera deu um respaldo bacana inicial, assim como tinha dado anteriormente, quando cogitamos fazer assim. Confere lá, galera, vocês vão gostar. É interessante vocês perceberem que a gente está, além dos conteúdos em multimídia voltado para podcast, a gente vai querer ingressar nas partes de vídeo, então o feedback de vocês é muito importante para a gente saber se a gente está fazendo corretamente ou não, né? Exatamente. Aproveitando essa onda de vídeos, né, saiu também a segunda edição do Fundo do Console, aquela coluna falando sobre jogos maravilhosos, não, do Michel e Madruga Jackson, tá muito massa, falando sobre Batman Forever. Então, cliquem aí no link que vai estar abaixo e assistam. E dê seu feedback, por que não, né? Exatamente. E galera, não percam Death Knight especialíssima de Natal. A gente tem que pedir desculpas pro pessoal, que a gente falou que ia ter uma Death Knight justo na sexta-feira depois do Game Track, e não teve por causa do WoW. Não foi por causa de nada, não, é totalmente justificável. Estávamos todos muito ocupados com coisas do blog. É, exatamente, para de rir, Zabza. É. Mas, galera, TF Night especialíssima de Natal, noite de Natal, a gente vai estar jogando TF. Quem tiver jogando TF Night com a gente na noite de Natal, eu sei que é uma data pra se passar com a família. Não é noite de Natal, é no dia 23, que é sexta-feira. Noite de Natal, eu só dou presente noite de Natal. Não, é dia 23, pra não ficar tão... Do dia 23 pro dia 24. Isso. A gente vai estar fazendo TF Night de Natal com uma promoção bacana, promoção Jingle Bell, eu quero meu chapéu. Como que vai funcionar? Joga TF Night com a gente, o melhor colocado fora da equipe vai ganhar de presente nosso um chapéu nosso. Um chapéu nosso, não um chapéu lá da lojinha. Não vai me pedir chapéu da loja, porque é um chapéu nosso, beleza? Participe, joga com a gente. Cara, você já vai estar fazendo o que você faz normalmente, que é jogar o TF com a gente, e vai estar concorrendo ao hat. Olha aí, Jingle Bell, eu quero meu chapéu, entra de cabeça nessa. Sim, sim, justamente. Então participe, que é diversão garantida. Aproveitar falando de promoção, galera, eu fiquei feliz com, de certa forma, com um pouco de feedback, mas também fiquei decepcionado. A galera não quis participar da promoção, eu não sigo o Javan, velho. Eu falei que não ia dar tanto. Teve se pá 15 retweets aquilo. Pô, galera, eu fico decepcionado, assim. Eu não vou perder a ideia, eu só não vou sortear dessa vez, porque realmente foi muito baixa a tiragem. Mas ano que vem eu vou tentar de novo, e dessa vez eu conto com a participação em massa de vocês. E aproveitando, antes da gente ler os e-mails aqui, o último recadinho pra gente ler de vez os e-mails. Se você joga o WoW no server brasileiro, galera, no Nemesis de PVP, procure pela Irmandade do Coco, que é a nossa guilda, né, Zabuza? Sim, sim. Que eu e o Zabuza participamos, mais alguns amigos e tal. A gente tá sempre logado, procura lá pela Irmandade do Coco, fala, galera, eu ouço o Game Track, eu curto Meia Lua X, chama a gente pra raidar, chama a gente pra fazer dungeon, nós vamos. Assim como pra BG também. Então, procura pela gente lá, Irmandade do Coco, no Nemesis. Então, vamos parar de recadinhos aqui, vamos pro nosso primeiro feedback. Recebeu lá do Marcos Melo Correia, é nosso desenhista oficial, né? Ele até mandou aqui no próprio e-mail dele a saga Zabuzeta versus o Mundo, eu acho, dá pra colocar assim. Que a gente vai deixar os links aqui embaixo, né? A gente até colocou no último podcast alguns, mas eu vou deixar aqui o season finale aqui, que foi bem massa. Que além do mais, ele colocou um desenho do Jatobá de bigode lá, que a gente até falou no cast, que foi muito massa, que o Michel ressaltou. E vamos lá, e-mail dele. Parabéns pelas 40 edições do podcast, que aborda meu tema preferido em relação aos jogos, as músicas. Conheci vocês justamente naquele podcast número 10 sobre Donkey Kong Country, e desde então venho os acompanhando. Muito legal o cast sobre Ocarina of Time, pois me lembrou a época em que morava com os meus pais e vivia com o videogame dos outros por semanas em casa. Como assim? Digamos, outras semanas em casa. Meu tema preferido do jogo é o do Spirit Temple, que tem uma pegada árabe. Até postei esses dias no Violão 8 Bits, na coluna que eu faço lá, que é Dota, né? E como foi dito, A Link to the Past foi o único jogo do Super NES. Mas havia ainda mais dois jogos, né? Lançados somente no Japão, lançados pela Satellaview. Um remake do primeiro pra NES e outro chamado The Ancient Stone Table. E hoje eles só são encontrados pelos emuladores da vida, né? Então, pra quem estiver interessado, procure-os. E é isso, desculpe pelo e-mail gigante, que eu acho que não foi gigante, ele não viu nada ainda, né? E até a próxima. É isso aí, galera. E o próximo feedback vem do Rox. E ele fala assim: aí, pessoal do Meloa X, obrigado por responder ao meu pedido. O Ocarina of Time foi o jogo que me fez virar grande fã da série Zelda. Pra mim, é o jogo com melhor trilha sonora, até agora, né, no caso. Apesar de ter gostado tanto desse jogo, ele não é meu favorito. Prefiro jogar o Majora's Mask. Na minha opinião, a melhor música do jogo é a Song of Storms. Song of Storms realmente muito boa, né, Zabdo? Uhum, excelente. Meu amigo um dia disse que a série Zelda foi criada de acordo com as aventuras que o Miyamoto imaginava quando ele era criança. Então eu imaginei, será que ele foi estuprado por galinhas? Meu Deus, cara! Então, que eu saiba, os islâmicos pediram que fossem retirados os seus cânticos da música do Fire Temple pelo fato de serem músicas de adoração, e para eles o Fire Temple era um inferno. Pelo menos foi o que eu ouvi. Fechei o jogo sem a ajuda do walkthrough, sofri bastante, recomendo esse jogo para qualquer gamer que tenha oportunidade de jogar. Vale a pena. Pelo menos eu acho que vale. Vamos ver se dessa vez eu consigo jogar até a final. Valeu pelo cast, ri muito. A gente boicotou sem querer, como a gente até falou antes aqui. Desculpa, mas dia 23 vai jogar com a gente, Rox. Sem chance. Nada de, ai, eu vou ter que comer um peru com meus pais aqui. Não tem essa, não. Comer o quê, Sabson? Então, vamos lá pro próximo comentário. Próximo feedback aqui do nosso querido sentinela lá das Death Knights, Tono Shinki ou Ricardo Kazu Serikawa. Oi, eu sou o Tono Shinki, provedor dos lugares, servidores, para as pessoas que perdem a linha. Conselheiro! Gosto até da série, poderia gostar mais caso os fanboys não existissem. Ocarina of Time é um grande jogo do Nintendo 64. É o grande jogo, né, de fato. E eu tinha um console Old But Gold, no qual enfiei a faca em um fanboy que queria comprar, embalagem, caixa, manual, etc. E a grana me ajudou nos meus estudos. Caraca! Nossa, o cara pagou a faculdade, né? Ocarina of Time possui sistemas clássicos em outros jogos. Em relação a essas músicas, não lembro muito bem delas, porque joguei em 98 e na época nem ligava pra Game Music. E odiava procurar aquelas malditas esculculas, né? Somente quando saíram as versões orquestradas das músicas, reparei bem a trilha que combinava muito bem com cada cenário do jogo. E como existem putinhas do Dark Link. Enfim, a gente nem chegou a comentar o Dark Link, né? Muito, né? A gente falou meio pior por cima. Pior que é verdade, a gente passou muito por cima mesmo. E, nossa, a gente passou por cima de outra coisa muito mais importante que qualquer outra coisa que a gente falou no podcast. Esse ano a série faz 25 anos, a gente não comentou nada, né? Olha, velho, eu acho totalmente relevante, entendeu? 25 anos não é nada, não é basicamente nada, só um ano a mais que a minha idade. Ai, que delícia. Vamos lá pro nosso último feedback aí pra gente finalizar. O último feedback vem do Caio Cabelo, galera, e ele fala assim: muito legal o programa, Zelda foi um dos jogos que mais joguei, e realmente tem coisa de coreano, tipo atirar uma flecha no sol na hora exata do dia para ganhar a flecha de fogo. É, pior que é verdade, isso é foda, cara. A trilha, tema do programa, realmente é muito boa. Tão boa que está circulando por aí com uma galera que não tem ideia do que se trata. Para se ter ideia, a música do tema do Zelda 64 foi usada de fundo no audiolivro 1808, de Laurentino Gomes. 1808 fala sobre a história do Brasil, da vinda da família real portuguesa para cá no ano de 1808. Olha só, quando percebi que era Zelda, tive um ataque de risos, tinha que mostrar pra alguém. Na hora eu estava no banco, escutando podcasts e audiobooks no celular. Ainda bem que existe gamers fanáticos como vocês pra apreciarem esse tipo de coisa. É, que foda, né? Inclusive, ele completa aqui depois, ó. No meu colégio tinha uma lenda que se tocar a música tema do Mario na ocarina em algum lugar exato do castelo, o Link se transformava no Mario. É, as lendas de colégio, né, cara? Ah, não, não foi eu que fiz, mas o amigo do meu primo, do amigo do não sei o que lá. O amigo do amigo meu? É. Meu Deus, cara, cada coisa. Mas enfim, né, galera, dá pra gente finalizar aqui. Gostaria também de agradecer muito ao pessoal que comentou, de Rod, Heitor Polidoro que comentou, Pablo, muita gente comentou, até o pessoal da equipe mesmo, o Fedaikin deixou até algumas correções, se vocês quiserem saber quais são, dá uma olhada lá no comentário lá, que é uma correção gigante, não dá tempo da gente ler aqui pra não se estender tanto, né? Então é isso, né? Exatamente, galera, curtam o cast, deem seu feedback, participem na TF Night pré-natal, pré-natal é ótimo, né? É. Participem da TF Night dia 23. Jingle Bell, quero meu chapéu. Jingle Bell, quero meu chapéu. E é isso aí, galera. Valeu e até mais. Um beijo no coração. Que é isso? Demais. Galera, então, voltando à leitura de e-mails, não sigam o Javan, só pra avisar. Não sigam o Javan, galera. Não sigam o Javan, não, galera. Tá valendo a pena. Não precisa nem chegar no TTBR. Se a campanha for bem sucedida, eu te sorteio o jogo igual. A vantagem dessa promoção é que ao invés de você, além de você ganhar um jogo de graça, você ainda vai deixar de seguir uma pessoa muito sem graça no Twitter, entendeu? Toma essa, Javan. Então vamos lá, né? Vamos começar dizendo aqui que a série StarCraft, ela é uma das mais importantes no gênero de RTS, né? Totalmente baseada em uma ficção científica, militar, coloca muitas aspas aqui, porque eu não digo só militar, né? Porque ela tem um contexto histórico um pouquinho mais sci-fi, né? E ela, cronologicamente, na história que ela está inserida, ela passa no ano de 2099, do qual a gente vai dar mais ênfase quando for falar de história. E olha que legal, que o primeiro jogo, né, que foi lançado em 98, já vendeu mais de 11 milhões de cópias, olha só. O legal do desenvolvimento do StarCraft, do primeiro, ele ocorreu logo depois, quando a Blizzard lançou o Warcraft 2, em 95. O público até acreditou que quando o pessoal da Blizzard estava trabalhando no RTS, que seria o Warcraft 3, porém, eles tiveram uma surpresa porque os desenvolvedores, eles estavam querendo fazer algo diferente, pegar um universo totalmente discrepante em relação ao que já tinha no Warcraft, né, que é aquela temática de humanos, orcs, né, e eles começaram a trabalhar numa ficção científica, né, algo mesclado com ficção científica e espaço, né, e tanto que durante essa produção do StarCraft 1 surgiu até a possibilidade da Blizzard de trabalhar com a LucasArts, essa que atualmente só tá fazendo jogos de Star Wars, justamente para fazer um RTS tematizado em Star Wars. Imagine só como seria em vez de StarCraft, você jogando lá com Jedi versus Sith, né? Ia ser muito melhor. Ia ser muito melhor. Peraí. Quem concorda que é melhor, quem concorda que é pior? O Inyak falou que não gostaria, mas o Will aí falou que acharia mais bacana. Eu vou falar o seguinte, Empire at War, quem jogou, é bacana. Mas a história de StarCraft é melhor do que... Cara, a história de StarCraft é imbatível, velho. Muito foda. Ela bate... Nossa, ela dá uma chinelada na cara de Star Wars é fácil. É muito bem elaborado, velho. Muito bem elaborado. Eu vou dar uma nerdeada foda agora. Ô, galera fã de Star Wars que não tá gostando de ouvir isso, eu quero hate mails. Podem mandar. Hate Até mails, porque... mandem todos. Isso aí. Podem mandar. Manda pra minha caixa de e-mail. Não manda nem pro contato. Pode mandar pra minha. Caralho. Até porque Star Trek é muito melhor que Star Wars. Nossa, será? Nossa. Ô, Enik, eu vou te pagar um lanche no Burger King por causa disso, velho. Como eu já disse, o primeiro jogo, ele tinha previsão de ser lançado em... Ele foi lançado em 98, mas ele tinha previsão de ser lançado em 97, mas ele foi adiado pra incrementar mais algumas coisas. Normal da Blizzard, né? Ela promete algumas coisas e adia cada vez mais. Porém... Porém, quando entrega, ela entrega bem feito pra caralho. Vai se fuder. Não, justamente. Isso que eu quero dizer. A Blizzard, ela tem uma política, assim, de desenvolvimento muito próximo da Valve, porém com um pensamento um pouco mais capitalista. Não socialista igual da Valve, né? Mas enfim. Peraí. A criadora do Steam é socialista? Não, mas eu tô pensando nos jogos da Blizzard. Não os jogos, por exemplo, os jogos da Blizzard comparado com os jogos da Valve, alguém, né? Alguém tira o Zabuza, vai? É, porra, tira o Zabuza. Ô, Celso, tá rosteando a parada, tira o Zabuza. É verdade, eu vou tirar ele. E, como eu já disse, né, foi lançado em 98 pra PC e em 99 foi lançado pra Mac. Até então, o Mac nessa época não tinha quase nada de jogos voltado pra sua plataforma, né? Continua não tendo. É, justamente isso. Cara, eu até posso agora, jogar, né? StarCraft e o WoW no meu Mac. Vamos se foder. Eu também posso jogar no meu PC. Eu posso jogar no meu 64. Eu jogo no chinelo. Em 2000, teve um port, na verdade não foi uma versão exclusiva pra 64, e sim um port que foi até um pouco mais fraco, que saiu pra Nintendo 64 em 2000, né? Meu amigo tem esse jogo até hoje, esse StarCraft pra Nintendo 64. Cara, assim, ele é legal porque ele é meio um pouco mais bonitinho e tem algumas campanhas a mais, mas a jogabilidade de StarCraft não dá certo no controle, cara. Não dá. Não, nunca dá, né? Ah, cara, é igual quando eles tentaram adaptar tá Command Conquer pro videogame, né, velho? Ah, sim. O Command Conquer do Play 1, por ele ser um jogo simples, ainda dava pra jogar. O StarCraft, por ser mais completo... Mas ainda assim, não é a mesma coisa, né, cara? É, não é a mesma coisa. Mas pro StarCraft ser um pouco mais completo que o próprio Command Conquer, ele ainda dava pra... ficava muito estranho. O controle do 64 não ajudava muita coisa. StarCraft também é muito mais ágil do que Command Conquer. Com certeza. Precisa da velocidade pra jogar. E, cara... A minha opinião sobre a versão de 64 é que quem jogou StarCraft no 64 primeiro e nunca mais quis encostar em StarCraft na vida, eu compreendo, porque ficou ruim. RTS com controle, como já foi discutido, não dá, né? Até é estranho, por exemplo, quando foi lançado o Brutal Legend para PS3, teve uma ênfase em RTS, a galera criticou muito, né? Porque não é... É preciso de mouse e teclado, não adianta. É igual FPS que tentaram colocar em console e é uma bosta, né? Não, não tanto, não é tão assim, tipo... Ah, velho, vai se fuder. 007 GoldenEye ficou bom pra caralho. Eu tô trolando, caralho, porra. Nem é que ele parece sério umas horas, mas enfim. Eu, cara, minha voz, você sempre vai acreditar no que eu tô falando, mas eu nunca tô falando sério. É que você não tem emoção, né? Então, em 98 também, no mesmo ano de lançamento, tanto pra Mac, tanto pra 64 e tanto pra nos seus anos de lançamento, teve a expansão, a Brood War, que trouxe mais 3 campanhas, né? E aproveitando o embalo, falando de StarCraft 1, o jogo, tanto pra PC e Mac, eles receberam nota 88, né? 88 no Metacritic, que foi uma boa nota pra época. E o StarCraft pra 64 recebeu uma nota um pouco menor, né? Até pela qualidade que a gente já ressaltou aqui. Recebeu nota 80, mas mesmo assim ainda foi uma boa nota, né? Se comparado pra época, o que tava sendo lançado pra 64, o 64 ainda garante uma boa nota pra StarCraft. Em 2007, né, depois de muito tempo, após lançar o primeiro jogo, e o primeiro jogo ainda é até jogado muito ainda até hoje, né? Tanto pelos coreanos... Os Zergs da vida real, né? É, jogado profissionalmente até hoje, um. Sim, um. E a gente até vai dar uma ênfase um pouco sobre a parte de campeonato no nosso quarto bloco aqui, né? Mas voltando aqui pra StarCraft 2, o Wings of Liberty. Em 2007 ele foi anunciado, né? O pessoal já entrou no hype. Depois de 3 anos ele foi lançado em 2010. Olha só que legal, eu tô fazendo matemática certa. E... ele recebeu muitas melhorias. Eu arrisco dizer, provavelmente o pessoal vai concordar comigo que é o RTS mais lindo do mundo. É. Porque, sério, cara, o gráfico desse jogo, puta que pariu, cara. Sério, ele tem uma pegada assim, tipo, no gráfico, aquela coisa de parallax no gráfico, muito interessante. Não, uma coisa, né, que eu acho legal nele é que ele fugiu um pouco da própria temática do StarCraft em relação à configuração. Que, pô, o primeiro StarCraft, cara, ele rodava no PC mais porco do planeta, cara, na época, entendeu? E agora, com Wings of Liberty, você vê que ele pede um PC mais robusto, entendeu? Até mesmo pros padrões de hoje, entendeu? Se você quiser jogar o jogo. Uhum. E até engraçado, por exemplo, sendo um jogo lançado pra Blizzard, que sempre fez jogos, exceto... É que eu não sei se o StarCraft 3, quando lançou, ele precisou tanto de PC assim. Mas o quando lançou o StarCraft 2, ele precisou de um PCzinho legal, né? É. Eu ia falar que eu acho exatamente o contrário. Mas StarCraft 2, no mínimo, roda, cara, em qualquer PC de hoje em dia, não tem problema nenhum. É, não, bem, não no, vejo. Bem no padrão, é o padrão Blizzard. Exatamente. Não, sim, mas por exemplo, hoje, por exemplo, naquela época, quando o StarCraft 1 foi lançado, cara, o mínimo, você jogava com um PC, tipo, porra, eu tinha na época um PC com 800 de processador e 128 de RAM. Eu rodava StarCraft no máximo. O StarCraft 1, no requerimento mínimo de sistema, ele pedia 900 MHz de... Não, 90 MHz. 90? Puta, falei errado. 90. E ele usava 80 MB de espaço no disco. É, isso se você não botava cinemáticas no HD, entendeu? Você tinha essa opção. É. Então, né, já encerrando um pouco assim, eu sei que vai ser discriminando um pouco mais nos próximos blocos, né? A respeito tanto de história, personagens, itens e sei lá qualquer outras coisas que envolve a série StarCraft, né? Vamos dar um break aqui e um break dance, mas enfim. Vamos dar um break aqui, que piada ruim. E vamos à nossa primeira música, que é minha, que eu gostaria de dizer que puta que pariu, pra época que foi lançada, né? Até fazer uma ênfase aqui quanto à trilha sonora do primeiro, que ele foi o primeiro jogo que trouxe pra gêneros de RTS uma trilha sonora com qualidade de CD, né? Ele foi um dos pioneiros nessa, dando ênfase nessa parte, assim. Então, sério, essa música que eu escolhi, que é A Terra's Theme, do primeiro jogo, na verdade ela tem várias versões, né? Ela tem vários blocos dela, assim, que é tocado de diferentes maneiras, de arranjadas, mas ela sempre tem aquela melodia fixa no fundo dela. Essa música é muito foda. Ela tem um solo guitarra ali que vai crescendo e tem aquela, tipo, aquela sensação de heroísmo. É muito foda. Então, toca aí. depois dessa maravilhosa música escolhida pelos óbvios, né, galera, vamos partir para a história de StarCraft. Esse que é o ponto alto pra mim de toda a série. Além de ser um jogo excelente de ser jogado pra quem gosta do estilo estratégia, mas mesmo quem não gosta do estilo estratégia vai ficar encantado com a história. Quem gosta de uma história bem ficção assim e tal, é muito boa. Mas aproveitando essa situação, eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês preferem, eu já sei a maioria das respostas, mas se vocês preferem, por exemplo, sendo jogo da Blizzard, vocês preferem a história do universo de StarCraft ou do universo de Warcraft? Cara, StarCraft. Não... Ficção científica 10-0 imediatamente. É que a ficção científica medieval é foda, cara. Eu não consigo escolher. StarCraft é Clint Eastwood no espaço. Mais ou menos. É um velho oeste espacial, cara. Não, é muito foda. É verdade, bem essa, mano. Jim Raynor é Clint Eastwood, porra. Jim Raynor é Clint Eastwood. Essa definição foi maravilhosa, cara. Ele é inspirado no Clint Eastwood. Se for ver o modelo, certo, o modelo dele é baseado na cara do Clint Eastwood. Fato? Até o Fausto de Martini, que foi o cara que fez a modelagem do Jim Raynor, ele falou numa entrevista que ele usou o Clint Eastwood e o Brad Pitt como referência pra modelar o Jim Raynor. Que, aliás, é brasileiro, né? Isso, o Fausto de Martini é brasileiro. E você, Tabras? Tu prefere a história de Warcraft ou de StarCraft? Cara, eu prefiro a do Warcraft, assim, mas mais por questão do que eu jogo o World of Warcraft há, tipo, 1000 anos, assim. StarCraft eu comecei a jogar agora, quando saiu o 2. Mas, cara, a história do StarCraft é uma puta história. É muito bem elaborada. Tesão, cara. A Blizzard sabe trabalhar bem em cima dessa, assim. A Blizzard, quando a história, cara, ela sempre foi foda, assim. Bom, então, galera, a história se passa da seguinte maneira, não é? Temos uma civilização extremamente avançada, chamados Zelnaga. Eles viviam em grandes naves, né? Eram como se fosse o próprio planeta deles. Eles são meio que um povo nômade, né, cara? Exatamente, um povo nômade. E eles buscam a perfeição mental e tal, não sei o quê. Então, eles decidem criar uma civilização nova, uma nova raça, né? Eis que eles dão origem aos Protoss. Proto inicia primeiro, né? Entendeu? Vou dar uma jogadinha de novo. Entendeu? Aí, só... E largam eles lá no planeta pra ver como é que vai cultivar e tal, não sei o quê. Voltam posteriormente pra ver como estão. E não gostam daquilo que viram, entendeu? Porque eles veem uma evolução que terminou levando à militarização e várias coisas que eles não queriam. Então eles largam aquilo e partem para uma nova experiência. Eles tentam com uma forma de vida mais simples, que é daí que surgem os Zergs. Ou os coreanos. Exatamente. Criando um sistema de colmeia, um sistema mais básico, mais rudimentar, mas que posteriormente vem a dar uma puta problema, que é o quê? Quando eles voltam pra ver os Zergs, o Overmind, pressentindo a presença deles, manda o Enxame Zerg dar cabo dele. Então, o Enxame Zerg ataca o Zelnaga, destrói as naves do Zelnaga e elimina com eles de vez, se tornando assim um organismo independente, o Overmind, controlando todo o Enxame Zerg, né? Esse é o início de cada raça, obviamente. Em seguida, nós vamos ter os Terrans. Como é que foi o início dos Terrans? Os Terrans, a Terra tá toda fodida, né? A gente conseguiu destruir o planeta, realmente. Em o ano de 2499. O ano de 2200, né? Se não sabe, cala a boca. E um cientista começa a fazer testes com as ondas Psy. Ele começa a fazer teste em prisioneiros, leva eles em umas naves e vai pra fazer experiências no espaço. Posteriormente, as naves se acidentam, eles precisam parar pra arrumar, e eles terminam se fixando em planetas, né? Dali que são criadas facções. Ali os Terrans são divididos entre os Kelmorian Combine, os Filhos de Korhal e a Confederação, correto? Durante as campanhas, você vai ver a evolução de tudo isso, você vai ver a destruição da Confederação, você vai ver inúmeros aspectos que vão levar. É que fica complicado a gente tentar falar a história inteira num cast, mas o que você precisa saber é pontos principais. Durante um dos ataques Zergs, a gente tem o Arturus Minsk, que é o principal nome que a gente vai ver, um dos principais nomes que a gente vai ver aqui nos Terrans, que é o líder dos Filhos de Korhal, mandando o Jim Raynor sair do planeta e levar as tropas dele, porque vai torar o pau no planeta, e eles terminam deixando pra trás a Sarah Kerrigan, que era uma ghost muito poderosa no controle do Psi. Os Zergs não matam ela, muito pelo contrário, eles escondem ela e infestam ela, transformando numa nova combinação Terran-Zerg. E ela acaba meio que se tornando uma líder dele, né? Posteriormente, muito bem. Então, isso aí vai ser um grande foco, assim, vai ser um grande estopim, porque o Jim Raynor vai ficar se sentindo culpado e vai abandonar os filhos de Corral e vai criar uma facção própria. Do lado dos Protoss, a gente vai ter também uma grande revolta com relação à aparição dos Dark Templars, que eles renegam, falam que não, que são exilados, a raça não tem que se misturar com eles. E eles descobrem que, na verdade, só os Dark Templars podem destruir os Cerebrates, que são estações móveis de controle dos Zergs, não tão móveis assim, estações remotas, na verdade. Então, entram num conflito, aceita, não aceita, há uma briga interna ali. E nos Zergs, o Overmind tentando ter controle absoluto e vendo um conflito entre a Sarah Kerrigan, que quer se tornar a nova rainha dos Zergs. É lógico, galera, que a história é muito mais complexa. Eu vou deixar um linkzinho pra vocês lá, quiserem conferir a história inteira. É muita traição, é muita não sei o quê, mas se a gente parar pra falar aqui, a gente vai perder 2 horas brincando falando da história. A história é muito elaborada. Ela, tipo, não deixa a ponta sem nó, né? Exatamente, entendeu? E tudo que parece sem explicação agora, aparece depois uma explicação. Eles ressuscitam coisa que você nem lembrava que existia, que parecia que era só um adendo. É muito bom. Principalmente facções, né? Os protos se dividem em facções, os Zergs se dividem em facções. Tem os protos xiita, os protos, os Dark Templars também, que usam o Void, que não usam Void, que são contra. O Zerg Anonymous, né? Enfim. Ah, esquece. Vai. Tem os Zerg coreanos. É. Sacanagem. Não, mas assim, uma coisa que eu acho legal também em relação à jogabilidade de StarCraft é que você também tem aquelas habilidades únicas. Porque, tipo, toda raça tem só negócio semelhante. Todo mundo tem um de voo, um de longo alcance, um de curto alcance, um que ataca pro golpe de chão e tudo mais. Só que cada uma delas tem sua habilidade específica. Por exemplo, os Terrans têm o famoso ataque nuclear, que é o que o pessoal disse é a apelação do jogo. Mas você parar pra analisar, não é uma parada. Não é tão isso é choradeira, porque não funciona bem e quem usa a Nuke, obviamente, não sabe o que tá fazendo. Tem muita estratégia melhor do que o Nuke. Eu vou falar assim, o Nuke, se você quiser jogar até o nível prata, ouro, da liga, vai. Mas acima disso, cara, se você quer platina, diamante, você não vai chegar dando Nuke. Então, é como ele falou, o Nuke, por exemplo, é uma vantagem que o jogo tem, só que é uma coisa que pede tanto requerimento que às vezes não vale tão a pena, entendeu? Mais fácil você produzir um exército de tanque, botar eles naquele modo que tira dano pra caramba e ficar bombardeando a base. Tanque nada, velho. Battleship explodindo sua cara. É, por exemplo, Battleship, por exemplo, é uma vantagem muito boa nos protos, entendeu? Que tem a famosa Carrier, que é uma das maiores apelações dos protos, né? Tu monta 5 Carrier, tu destrói uma base de boa, entendeu? Porque a Carrier é aquela nave apelona, que ela é uma nave que carrega nave. E ela suporta 8 naves. Aí fica aquele inferno de nave no jogo, sabe? E tu fica perdido, e tu vai aonde, quando, sei que. Pra mim, não sei quanto é em relação a vocês, mas ele foi o primeiro jogo que eu joguei em Lan House. Foi StarCraft na época. Acho que em 98 o Counter-Strike não era muito famoso, assim, como StarCraft eu joguei em casa, cara. Eu tinha um CD, velho. Eu joguei em casa. Muito bom. Aqui aconteceu o seguinte: abriu a primeira Lan House, aí o cara tinha lá StarCraft original, lindão. Eu falei, cara, vamos jogar essa porra. É a hora. Era R$4 a hora na Lan House, e a Lan House era maldito porta. Malditos Lan House, que custava o cara pra caramba, né? Não, porque era a primeira Lan House. Primeira Lan House da cidade, né? Não tinha concorrência, então os caras metiam faca. Eu lembro até hoje que uma vez quando eu vim pra Curitiba, assim, um amigo meu falou: vamos pra Lan House, é muito foda. A gente nem sacava o que era a ideia, né? Aí a gente foi jogar Battlefield de 1942, jogamos 5 horas, pagamos R$20. Olha só que bonito. Caraca! Hoje você faz uma frag, você não gasta nem isso, né? É mais ou menos isso. Aí o que aconteceu? Foi aquela febre, por exemplo, e a galera ficava montando clã, tinha torneio praticamente uma vez no mês, sabe? Muito novo na época, 98, 99. Eu tinha 10, 9, 8 anos, entendeu? Então a galera não me chamava pra clã. Mas eu jogava essa parada assim direto. Aí depois que eu peguei meu PC e tal, comprei esse jogo original, tenho ele original até hoje. Eu tenho o StarCraft original até hoje, o primeiro e o Blue War. E eu jogo até hoje, cara. Me chama pra jogar, a galera que tá ouvindo aqui o Game Track quiser jogar, só me chamar que eu jogo StarCraft com vocês de buena, entendeu? E o jogo é muito bom e eu acho assim, pra mim ele é o melhor jogo de RTS que tem. E olha que eu já joguei muito Age of Empires na vida, essas coisas assim. E o StarCraft pra mim é melhor em jogabilidade pela velocidade dele, que ele é bem mais frenético. E esse jogo entra naquela classificação. Jogos que usava você deveria ter jogado. Ai, cara, que raiva. Não, sério, às vezes dá raiva, assim, tipo, dá vontade de voltar num tempo e jogar. Tudo bem que dá a possibilidade de jogar agora, mas às vezes fala, se você não pega o hype da época, às vezes você fala, não dá pra pegar tanta coisa, assim. Não. Aí eu tenho que pegar o StarCraft 2 pra dar uma testada. O StarCraft 1 não envelheceu muito bem também, tem isso. Ah, cara, uma coisa que eu acho legal no StarCraft, tipo assim, como eu joguei ele no início, hoje muita gente conhece o StarCraft pela dublagem da série, que é bem feita, né, e tudo mais. Mas quando eu joguei, na minha época só era em inglês, entendeu? E todo, meus colegas ficavam zoando, assim, que depois começaram a jogar StarCraft, como falando as frases dos personagens em português, eu não sabia nenhuma, sabe? Eu só sabia as frases em inglês do pessoal, entendeu? A dublagem em inglês eu já achava foda pra caralho, entendeu? Quando chegou a portuguesa, eu falei, ah, já virei o jogo, não vou ter paciência pra ficar baixando essas patches de tradução, entendeu? StarCraft 1 saiu em português também? StarCraft 1 saiu, cara. Nossa, não sabia. O pessoal fala, vê se é pronto, senhor. Foi bem na época que saiu também o Warcraft 2 em português aqui no Brasil. É, foi mais ou menos isso. Bem, então, aproveitando o embalo, já que você é um grande fã do StarCraft 1, peço sua música, Will. Então, a música que eu vou pedir a música, uma musiquinha dos Zergs, dos coreanos lá, que se chama... Uma coisa que é curiosa no StarCraft, que os caras não botam, não tem nome muito original pras músicas. Elas são tipo Zerg 1, Zerg 2, Zerg 3, Zerg 4, Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4. Pra que criatividade? E eu vou pedir aqui a música Zerg 1, que eu acho bem legal, e pau na caixa nessa porra aí. Então vamos falar da história de StarCraft 2, Wings of Liberty, sem dar muito spoiler, porque o jogo ainda é novo, já teve promoção, quem pegou, pegou, quem não pegou é o Zabuza. Oi Zabuza, tudo bem? Zabuza, um beijo. Então é o seguinte, onde que a gente parou, o Excel parou aí, até onde a Sarah Kerrigan tinha virado líder, né, tinha derrotado Overmind, virou líder do Zerg, e agora o Jim Raynor decide levantar a bunda da cadeira, parar de beber um pouco o whisky dele e fazer alguma coisa, certo? Ele também quer se vingar contra o Arturus Minsk, pelo que ele fez com a Kerrigan. Quer achar a Kerrigan, apesar dela querer matar ele, porque ela não sabe o que tá fazendo. Já não tá muito... Dorgas, é Dorgas. Ela não tá muito consciente, mas ela nunca foi muito boa na cabeça, né? Essa Kerrigan sempre foi meio doida, mas agora tá pior, né? Virou Zerg. Todo Zerg é meio maluco, né, Tabs? É, cara, a gente tem um pouquinho de... É coreano, né, cara? Coreano. Então, nessa história também surge um cara chamado Tychus. Alguém lembra o sobrenome dele? Cara, não lembro o nome dele. Que é um amigo das antigas do Raynor, que eles faziam muita batalha junto, que também... Lembrei. Tychus Findlay, pois é. E o Tychus, o Sr. Tychus Findlay, amigo das antigas do Jim Raynor, quer ajudar ele a achar a Sarah. É muito bonzinho e tal, não vou dar spoiler. Acabou de entregar a parada, né? Toma essa quem tá aqui no jogo. Não vou dar spoiler, que o Tychus mata o Raynor no final. Filho da puta! Toma essa que você... Tá aí. Isso acontece ou não? Ah, o Excel sabe. Não sei não, porque eu não joguei filho da puta. Tá, isso acontece ou não, e a Sarah Kerrigan come o Tychus ou não, no final. Filho da puta! Cara, só tem jeito de saber. Vai jogar. O Tychus, inclusive, ele é a estrelinha da cinematic do StarCraft, né, cara? Da primeira cinematic. Saiu a hora que ele sai do presídio e monta a armadura de Marine nele. Nossa, quando aparece a cara essa armadura é muito foda. E ele fala... Já era a hora. Caramba, já tava na hora. Aquilo me decepcionou demais com a dublagem. A dublagem ficou boa, cara, mas a inglês é tão melhor. Tão melhor. Enfim. Arturus Minks tá aí também na briga. O filho do Arturus Minks tá na briga. Não vou dizer porquê, pra não dar spoiler também. Olha só, não posso falar nada da história. Aqui na história, que nem o jogo muito recente, muita gente ainda quer jogar campanha. O que é ator de inovação? Vamos falar assim. Inovação. Então vamos falar de jogabilidade. Justamente. Falar de coisa boa, falar de tech pick. É, isso aí. Jogabilidade mudou uma porrada de coisa. O jogo tá muito mais balanceado do que antes no StarCraft 1. Muita unidade ruim saiu. Quem lembra do Dragoon no StarCraft 1, que não tinha inteligência de uma caixa de fósforo. William, que jogou um, lembra do Dragoon? Do Protoss? Cara, o Dragoon era uma merda. O Dragoon se mandava andar pra frente e dava 500 voltas até conseguir chegar no lugar. Né? Ah, sim. Eu não usava aquela porra de jeito nenhum, cara. Pois exatamente. Que ruim do caramba. Andava ali pra frente e o cara andava pelo mapa todo até chegar onde se queria, né? Tava espaço à toa, um bicho grande. Ah, era tipo uma aranha, morto o bicho, sei lá. Na verdade, o dragão, ele é feito com a carcaça morta de um zelote. E no StarCraft 2 tem o Immortal, que faz meio que o papel do dragão, que é um zelote ressuscitado. Ele substitui o dragão, só que é bem feito. É útil, o Immortal. E apelão, né, cara? Vai chorar pra lá, Zerk. coreano, chamou de coreano. O Immortal faz dano bônus contra a armadura, né? É isso. Mas nada que um bom Marine Marauder não resolve. O que eu ia falar, cara, era da Gosma, do Creep. Porque no StarCraft 1 ele tava lá só pra ser roxo, né? Não fazia muita coisa. Agora ele também continua com esse negócio, você só pode construir em cima de Creep, em cima da Gosma. Mas ele também ajuda na velocidade das tropas. Então qualquer unidade Zerg, tirando do drone, que esteja na Gosma, bem mais rápido do que o normal. Né? Isso faz pensar duas vezes antes de invadir uma base Zerg. Fora que a maioria das unidades Zergs também, eles, além de já ter esse bônus de speed em cima da Gosma, eles têm mais um upgrade de speed também, né? O Zergling tem lá aquela aceleração metabólica, tatu-bomba e as baratas também. Ah, e aquela porra daquela unidade nova que arrasta outras unidades pra onde? Tipo, puxa elas, né? Aí você essa unidade vem na expansão agora, cara. Cara, é ridículo, velho, porque você puxa o filho da puta pro meio do seu enxame lá. É, um Scorpion alienígena, cara. Fire. O Protoss tem uma alternativa desse, que é o Vortex, né? Da nave mãe, que faz isso. Até tinha uma estratégia muito boa, chamada... Agora no Patches tiraram isso, mas... Tabris ouviu falar do Archon Toilet? Não, esse eu não ouvi falar, cara. O Toilet Archon, basicamente, dá um Vortex com a nave mãe, ela suga todas as unidades pra um ponto só, e você joga um monte de Archon lá dentro, que eles fazem dano de área, né? Sim, e daí sim. Quando todas as unidades saem, que o Vortex desaparece, todas as unidades saem no mesmo ponto. E daí todo o dano vai pra todas as unidades ao mesmo tempo. Nossa. Destrói quase todo o exército no golpe só. Daí num patch eles tiraram isso. Mas era muito bom. Isso é questão de gráfico. no StarCraft 2 passou do 2D isométrico pro 3D real, né? Isso não era mais aqueles gráficos pré-renderizados, né? Que utilizava aquela ferramenta 3D Max, né? Que era bem explorada na época que foi lançado o StarCraft 1 em 98. Uhum. E agora ele utiliza a engine dele, tipo, é muito bonito. Tipo, ela funciona fluidamente, uhum, e deixa a jogabilidade muito forte. É, né? Uma coisa legal que o cenário se move no StarCraft 2, né? Porque no primeiro o StarCraft era estático. Que nem eu falei assim, por exemplo, tem alguns lances assim, tipo, de quando você tá movendo as suas unidades, o plano onde você tá movendo, ele se move um pouco mais rápido que o plano lá no fundo, cara. Tem toda essa jogada assim do gráfico. Paralaxe. É isso, que é surpreendente, cara. O que deixa legal, o que faz esse efeito, cara, que falaram, não sei quem falou que o StarCraft 2 tem o gráfico muito bonito, não é exatamente isso. Não é por polígonos, né? Se você for contar, se você for jogar um Company of Heroes, quem sabe ele tenha mais detalhes no cenário, nos personagens. Mas é uma questão, uhum, de arte, que a Blizzard sabe fazer muito bem. É, o que é bonito não são os polígonos, é a arte, cara. E isso a Blizzard, ninguém bate. Ah, e a Blizzard é muito boa nesse ponto, cara, meu Deus. Porque ela constrói o universo, não só constrói tanto em questão de história, mas ela constrói graficamente e faz tornar aquilo real aos olhos, né? O diretor de arte do StarCraft 2 foi o Fausto de Martini, que é o brasileiro fodão lá da Blizzard, cara. Então ele, nossa, essa parte do 3D da Blizzard, do gerenciamento de toda a arte e cinemática, isso foi praticamente ele que liderou, cara. Então o cara... Tá de parabéns, né? A face, cara, do Sr. Jim Raynor é graças ao brasileiro. Bom, vamos dar uma pausa aqui e vamos pedir pro Tabris pedir sua música, né? Pra gente embalar aqui. Então, galera, eu escolhi, na verdade não é uma música, é um hino, cara. É a parte 2 do tema do Zerg, é o hino Zerg. É o hino da Coreia. Isso. O hino da Coreia. E essa música do StarCraft 2, né? Do StarCraft 2. Pra... E ela não é escrita em coreano, não se preocupe. Ela não é escrita em coreano, ela não é cantada em coreano, mas é uma puta música do jogo, cara. É legal, assim, que pra cada raça eles pegam uma temática diferente de música, né? Até Hans, ele pega um pouco mais de guitarra, né? Você pega um pouco mais de eletrônico, sim, fica bem foda, bem discrepante em relação às raças. Cada raça tem seu tema. O Terrano é mais um estilo velho oeste, com viola. Acho que até se você ouvir a música sem olhar assim pro jogo, o cara, você consegue meio que identificar se a música é Zerg, se a música é Protoss, se a música é Terrano. O Zerg tem uma pegada mais eletrônica e o Protoss é uma coisa mais egípcia, mais mística, mais gay. Exatamente. O Protoss é coisa de bichinho. Vai lá. Então toca aí, galera. Então, né, voltando aqui dessa excelente música que o Tablet escolheu, tem uma pegada um pouco eletrônica, né? E coreana. Que é chip foda, né? Coreana sempre. E vale a pena destacar aqui que a Blizzard, ela teve o cuidado de trazer pro Brasil o StarCraft 2 com o lançamento do jogo, a dublagem, né, em português do Brasil, né, cara, não é aquele português e ora pois, né, sério, cara, trouxe a dublagem, principalmente nas cutscenes ali, até mesmo quando você vê os trailers de lançamento do jogo, onde tal a dublagem sendo executada, cara, ficou muito legal, apesar das frases serem melhores encaixadas quando utiliza inglês, né, do que o próprio português. Mas ainda assim eles estão de parabéns, né? Cara, é muito melhor do que você ouvir algo como parabéns. Se o ataque foi muito giro. É. Não, que raiva que eu tenho, cara, de ter jogado o Uncharted 1 com essa parada em português. Eu falei, não, vou dar uma testada, né? Cara, é muito ruim. Mas até você se acostumar, mas... Era tipo jogar Age of Empires 3 com os portugueses, né, cara? Que tinha aquele colonizador. Nossa, era muito ruim. Agora, pois, estou morrendo. O Maria. É isso, sabe? Ênfase em cuidado, né, cara? Porque brasileiro reclama, né, cara? Puta. É. Como reclama, né, cara? Mas apesar de muita gente reclamar, sempre vai ter os haters, né, cara? A gente tem que parabenizar o trabalho que eles fizeram. E essa dublagem que foi feita em StarCraft 2, ele deve ser utilizado como referência para jogos que vão utilizar a dublagem, não utilizar uma dublagem malemar como a de Uncharted 3, que o pessoal reclamou muito, porque não teve muita reclamação da dublagem do StarCraft 2, mas do Uncharted 2, do Uncharted 3, que teve dublagem localizada, cara, o pessoal caiu em cima, o, né? O Uncharted 3 ficou parecendo Maria do Bairro, né, cara? Justamente, né? Seria foda se isso fosse dublado por fucking Sucker lá, né? Com aquela mexendo a boca assim e saindo a palavra. Legal se fosse um Telaclés. Nossa, Telaclés. Até algumas curiosidades sobre a dublagem. A mesma diretora de dublagem do StarCraft 2 é do Avatar, a animação americana, quem assistiu. Uh-huh. Que tem uma dublagem excelente, gosta ou não da série, a dublagem excelente, e também é no StarCraft 2, a diretora é a mesma. E uma tecnologia que eles têm pra fazer sincronia labial, se você perceber, a sincronia labial em todas as linguagens que tem a dublagem é sincronizado, certo? Então, de acordo, eu não lembro bem como funciona, eles explicaram na BlizzCon de 2010. Então, eles podem fazer a voz do personagem que o lábio vai encaixar. Não tá disponível no editor do StarCraft, é uma coisa mais interna do sistema, mas a equipe de dublagem teve acesso a isso. Exatamente, ficou show de bola. E é legal destacar, por exemplo, que você fala, ah, beleza, vai fazer a dublagem do jogo, vou pegar qualquer Zé Mané pra fazer a dublagem, né? Não foi isso que os caras fizeram, eles pegaram nomes foda, né? Por exemplo, o cara que faz a dublagem do principal do Jim Raynor, ele é o cara que faz a voz de Chaves, faz a voz do Kenshin Himura no Samurai X, faz a voz de uma porrada de gente. Chaves. Ele faz a voz do Jim Carrey também, cara. Mas dentes estão sujos em StarCraft. Sacanagem, né? Agora eu imagino o Jim Raynor falando pra Kerrigan, isso. Ele fez muita, ele tem muito trabalho, ele fez trabalho tanto em animes, quanto em filme, quanto em série. Então, o cara tem um nome foda. Eu bato muita palma pra Blizzard porque eles se preocupam muito com os fãs brasileiros. Uhum. Caraca. Os Ativemente do WoW, cara. Quem foi aquilo, cara? Rei do gado. Porra, muito, cara. Tem gente falando assim, eu acho que até eu vou fazer isso, cara. Eu vou jogar o WoW brasileiro só por causa dos Ativemente, cara. Não, cara, o WoW brasileiro tá muito legal, cara. Entendeu? Tá muito da hora. Eu tenho medo de perder minha vida social nele, cara, mas porra. A gente pode destacar aqui também, quanto ao jogo, a gente pode falar quanto à trilha sonora, né, cara? A trilha sonora, ela sempre foi fantástica, desde o primeiro jogo, né? Não teve aquela discrepância que teve, por exemplo, com... Tem jogos assim que o primeiro jogo tem uma trilha sonora fraca, o segundo tem uma trilha sonora boa, ou vice-versa. Não, nesse caso, os compositores foram mantidos os mesmos, né? Só no 2 eles tiveram acréscimo de mais 2, né? É, eu não peguei tanto, assim, mas a parte... Só o fato de ter uma temática um pouco mais de rock, como a trilha sonora dos Terrans, assim, eu já acho foda, né? Os compositores, assim, que do primeiro jogo, é o Derek Duck, que a gente até falou em outros podcasts, né? Que trabalhou junto com o Chris Velasco, um monte de gente, o Bill Parcells e o Glenn Stafford, né? Stafford, né? Que é um dos caras aí que tem mais nome dentro da série, né? E é normal da Blizzard utilizar vários compositores, porque daí eles podem fazer, não trabalhar em conjunto em alguns casos, né? Como alguns casos eles trabalham juntos, mas em alguns casos eles fazem temas isolados, né? O que faz discrepâncias como alguns temas de raças, como temas de até mesmo de batalha, assim, que fica um pouco diferente com relação ao outro, né? Por isso tem essa diversidade dentro da trilha sonora, né? Já no StarCraft 2, além dessas três pessoas, entraram no trabalho, né? Mais duas pessoas, um que tem um nome muito importante, que é o Russell Brower, né? Que ele esteve participando da VGL no Rio esse ano, que a gente assistiu lá na Excel. Cara, muito foda. Foda. E ele não tocou música de StarCraft. Ah! Esse Will ficou deprimido lá, mas as músicas que ele tocou de World of Warcraft ao vivo, né? Foram muito foda. E mais o Neil Acree, né? Que também tem outro currículo foda aí. Que ele fez, além de trilha sonora pra StarCraft, e fez a trilha sonora pra jogos da Blizzard mesmo em si. E lembrando, né, que todos os compositores trabalham em várias séries da Blizzard, né? Não é só os outros que eu destaquei por último. Então, a Blizzard, ela normalmente pega uma pessoa pra trabalhar e ela faz a pessoa trabalhar de fato, não só numa série, né? Assim, o escritor de WoW é o mesmo do StarCraft também. É porque eles têm, tipo, essa trabalho de diversidade, assim, que é bem legal o jeito que eles fazem o contexto das coisas. É, na verdade, a Blizzard trabalha escravo. Os caras trabalham com chicote lá, noite e dia. É. O cara só pode trabalhar parar de trabalhar quando o jogo tá pronto. Não, daí eles começam a trabalhar no outro. É. Bom, vamos aproveitar aqui, já que eu falei a respeito das curiosidades, assim, tanto da parte de trilha sonora, né? Se você não ouviu a trilha sonora, dá uma escutada, vale a pena. A gente até escolheu algumas músicas aqui no podcast que vale a pena ser escutado. Não só aqui no podcast, dá pra você escutar indo pro trabalho no carro ou indo pra faculdade no ônibus. Cara, a trilha sonora é fantástica, é foda pra caramba, né? Tem várias pegadas, assim, eletrônica, rock. Então, né? Galera, eu vou pedir uma música, então. Vou ficar com A Morte do Overmind. Muito foda essa música. Pau na caixa. Bem, falando agora pra gente finalizar o cast aqui antes do ENIAC pedir a música dele, vamos falar um pouco dos campeonatos e de como que esse jogo faz sucesso em países como a Coreia, né? Que a gente tá abordando tanto aqui. E Brasil. E no Brasil, cara. Brasil também, né? O Brasil ficou em terceiro lugar no campeonato mundial aqui na América, no campeonato da América Latina, foi alguma coisa assim? Perderam pros argentinos. Na América Latina, né? Não no mundial. Mundial é coreano. Não... É coreano, né? Sim. Mas assim, o ENIAC, que é o cara que conquistou a platina no StarCraft 2 aí, né? Seu viciado cacete. Como grande autoridade, StarCraft no nível platina, né? Grande merda ser platina. Fale pra gente a respeito dos campeonatos que você conhece aí, os mais conhecidos e famosos. Hero Fight! Quem não conhece, o coreano Hero ganhou agora o DreamHack. Foi esse fim de semana, na Suécia, né? Só 200 mil kroners ou 30 mil dólares de prêmio. Olha só. Tá bom, né? Da hora a vida. Tá bom, né? Dá pra começar a brincar, né? Dá pra comprar mais jogos. Por um campeonato, fora patrocínio, emprego e salário, porque o cara ganha pra isso, né? Se foder. É, Coreia, isso aí já é um estilo de vida, né? Tipo, aqui no Brasil é pesadinho. Quero crescer, quero ser jogador de futebol. Lá não, quero crescer, quero ser jogador de StarCraft. E é a mesma coisa, StarCraft é o esporte oficial nacional da Coreia, como é o futebol aqui. Sim. Você tem canal de televisão aberto. Tem, cara. Eu já vi esses programas, cara, é muito louco. Miro, miro, miro, miro, miro, miro. Quem viu esse vídeo no YouTube, cara, tem que deixar o link aí. Depois eu passo. Bota o link aí. O link estará no post. O link estará narrador de StarCraft coreano é muito alucinado, é engraçado demais assistir. Coreanos têm muita mania de fazer isso com MMO. O Ganda Online também tem programa de televisão. Eles têm lan house dedicada só pra um tipo de jogo só, entendeu? Eles têm muito desse fanatismo. Vamos sair da Coreia um pouco? Porque Coreia todo mundo sabe que coreano é coreano. Coreano e vive na Coreia e é zero. Então, tem time na Europa, a Ucrânia também é um grande time, eu ia falar, é um grande país de StarCraft, por incrível que pareça. Representante, assim. Sim, a Ucrânia também acho que é segundo lugar depois da Coreia. A Ucrânia, ela sempre tá, se você até olhar, por exemplo, quando teve o campeonato international do Dota 2, a Ucrânia tava lá, né, cara, participando com afinco, né? Que o Chevchenko largou a carreira de StarCraft pra jogar futebol. Não, exatamente, mas enfim. Eu vou arriscar que alguém que tá escutando entenda o que eu tô falando e um dos ucranianos principais, profissionais, é o Ytra, que é o vovozão, o cara já passou dos 30 anos de idade. Ele é bem gala já, jogando StarCraft, né? É um dos poucos profissionais velhos aí. Porque na Coreia, quando o cara chega a 25, se aposenta. Tem disso. Já tem dinheiro pra caralho. Não, é porque não é considerado jogador de nível livre. O cara vira técnico, vira treinador. Técnico de StarCraft, cara. Não dá nada, cara. Você não tem ideia de como é interessante a estratégia de StarCraft. Não, é, sim, mas é algo meio estranho de se pensar, entendeu? Assim. Tem um cara chamado Day9. Eu vou fazer uma propaganda básica aqui, porque ele não é concorrente nosso, né? Então. Exato, pode fazer à vontade. Ele faz vídeos quase todo dia só sobre estratégia de StarCraft. É muito legal de ver. Dá pra deixar o link aí, se... Né? Com certeza. É em inglês, mas enfim. Quem quiser aprender estratégia, cara, tem que ver esse cara pra aprender a jogar. Mas assim, você falando em estratégia, surge a pergunta. Uma pessoa noob, diga esses avos, né? Vai pegar esse jogo facilmente ou vai sofrer muito, até sofrer um pouco mais, pra depois aí jogar bem? Cara, ou tentar jogar bem? É de cara, boa. Participei de torneio. Se você tá jogando sozinho, sem ninguém pra te ajudar, você vai sofrer. Se você assistir vídeo de profissional jogando, principalmente de vídeo instrutivo com esse Day9 que eu falei, ou jogar com alguém que já sabe, né, pra te ensinar a estratégia, você vai sofrer meia hora, até pegar o jeito. Depois é questão de treino, e daí você vai aprendendo outras estratégias, vai vendo o que o profissional faz. É que nem xadrez, cara. Tem gente que fala que jogar StarCraft é que nem jogar xadrez e tocar piano ao mesmo tempo. Sacanagem. E é mesmo, eu concordo, cara. E de preferência tem que ter pelo menos uns 8 dedos em cada mão. É. Tem que comprar aqueles mouse de R$200 que tem 200 botões, sabe? Agora eu entendo porque existe maldito mouse. StarCraft tá aí, cara, ele sempre tá em promoção, que a Blizzard já apresenta, disponibiliza aí pra galera. Se você não quiser pegar ele em versão full, você pode pegar a versão aí que tem 6 meses, né, Niak? R$20, não é? R$30? Acho que é R$39, cara, de 6 meses. Mas ele tem a versão Starter também, cara, que dá pra galera pegar a Starter, baixar de graça e dá pra conhecer o jogo legal. Com certeza. Sim, que é um jogo muito interessante, né? Até brinquei, assim, falando no início, que era um gênero morto, né? Na verdade, não, porque... O Inecta falou assim, ó, a gente até tem bastante lançamento, mas os lançamentos eles ganham tanto destaque por causa dos outros jogos de outros gêneros, né? Mas é porque, quem joga Battlefield Middle-earth ainda? Ninguém, cara. Não, é que tem uma coisa assim que é curiosa nos RTS, que é o seguinte, o RTS só tem 3 grandes pilares, sabe? Os outros são bem secundários, sabe? Os 3 grandes pilares, Age of Empires, Warcraft e StarCraft, entendeu? Porque, tipo, tem Civilization? Tem. Não, mas Civilization não entra no RTS, ele entra mais de... Até no single player, nos que eu mais gosto, é o Company of Heroes, que tá aí também. É, tem o Company of Heroes, tem o... Ai, como é que é? O Stronghold, só que eles não são aquele negócio pra torneio, então não tem muito aquele feeling da galera querer jogar, entendeu? É questão de balanço, né? E não é aquela coisa assim, tipo, eu vou administrar meu recurso, não é? Que essa temática que a gente fala de RTS cru e nu, assim, é aquele que você administra os recursos, você constrói unidade, você faz assim, ah, beleza, vou construir tal unidade, fazer tal estratégia. Não é que nem, por exemplo, Company of Heroes, você controla mais suas unidades e só, né? Você não tem tanto administração de recursos, assim, tão cru e nu, assim, igual os citados aí, de Age of Empires, Warcraft e StarCraft, cara, uma né? coisa legal, quero falar até de StarCraft, de jogar StarCraft, é que não tem elemento aleatório, como Company of Heroes, outros jogos. Se você perde, cara, em StarCraft 2, a culpa é tua. Mas se você ganha, não teve vento, não foi o juiz, não tem elemento eterno. Se você ganhou, cara, é porque você é foda. E isso é uma sensação muito legal de jogar StarCraft. É, isso é muito legal, cara. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui esse bloco. Vamos pedir a nossa última música aí com o Eniac. Eniac, manda bala. Cara, você falou como evoluiu a trilha sonora do StarCraft 1 pro 2. Então vamos mostrar aí pro pessoal. Coloca, você chamou a Terran's Theme do StarCraft 1, chama a Terran's Theme do StarCraft 2. Ela tem uma pegada muito mais foda, assim, né? Apesar de eu gostar muito do solo, da melodia que a primeira apresenta, né? Mas a qualidade que essa apresenta, cara, é impressionante. Então, Zabos, se o senhor permitir, toca aí. Então, galera, esse foi o nosso cast sobre StarCraft. Eu sei que faltou muita coisa, faltou muito detalhe da história e tal, mas o cast ia ser pequeno pra gente poder fazer sobre tudo, então a gente optou por só focar alguns pontos, como na história, que a gente não focou tudo, a gente focou só o principal ali do plot. Até pra não dar spoiler pra vocês. Né? Exato. Mandem seus e-mails e comentários, hate e-mails, podem mandar, adoro hate e-mails, mandem todos. E não sigam o Javan, e galera. Não sigam o Javan, galera, por favor. Então... Valeu, galera, pela participação. Valeu, Will. Valeu, gente. Muito bom participar. Game Track é muito amor. Só me chamar aí qualquer outra oportunidade que a gente estamos aí. Ah, e outra coisinha. Quer fazer um jabazinho? Quem quiser, dá uma olhada na minha coluna aí no Melo X, Anime Games, ou falando sobre uns joguinhos de anime. Alguns famosos, outros não. Alguns bons, outros não. Então, dá uma olhada lá, dá um comentada lá. Valeu, ENIAC. Obrigado pela participação. Valeu, cara. Quem quiser ir falar sobre campeonato, StarCraft profissional, quem for diamante ou bronze, quiser entrar em contato, vamos treinar, vamos falar de StarCraft, fazer energista e quem quiser aprender a jogar ou me ensinar a jogar, melhor ainda, entra em contato que a gente tá aí. E acesse www.sobcontroles.com para suas colunas de jogos variados. Valeu, Tabris, pela participação. Valeu, galera. Muito da hora participar aí do cast. E vou aproveitar também e fazer meu jabazinho, né? Também tenho minha coluna lá no Sobre Controllers e tenho meu blog sobre o WoW pra galera aí que gosta de... A gente não fala não só... O Terço Sem WoW, né? É o Terço Sem WoW.wordpress.com. A gente aborda tanto os jogos da Blizzard, né? Mas o foco ali é o World of Warcraft mesmo. Então, tá aí, galera. Valeu. E vamos jogar StarCraft. Vamos ensinar o N que é jogar de terra. X1! X1. Isso aí, Zerg na veia, cara. Valeu, Zabdo. Cara, é uma pena, né? Eu tenho que pegar esse jogo aí e jogar. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá pra próxima edição em breve. Detalhe que o Zabdo não jogou direito esse negócio e ele não ficou puxando o cast. Ele pediu pra mim puxar o cast e eu que tinha jogado. É folgado, né? Puta que pariu. Um dia da caça do caçador, né? Aham, tá bom. Um dia do Terran, outro do Zerg, né? Então, galera, obrigado pela participação de todos. Obrigado a todos os ouvintes por estarem nos ouvindo. Mandem e-mails, mandem comentários. Curtam a gente no Facebook, Twitter. E nos vemos no próximo Game Track. Falou! Falou, galera. Falou. Didi!